onde você quiser. Eu creio que Deus quer que eu fale algumas coisas. Sabe, muitas vezes a gente vive numa ilusão, a gente vive num engano. Eu tenho uma intimidade com Deus que ninguém tem. Eu tenho umas revelações de Deus que nunca ninguém na face da terra pôde falar e pensar aquelas coisas. E de repente Deus fala assim: Paulo, tem algo mudando dentro de você. Deus, em nenhum momento ele disse que Paulo era uma mentira, mas ele olhou e ele viu que existia algo mudando na vida dele. E para que ele não ficasse soberbo, para que essa mudança não acontecesse, Deus liberou o quê? Um espinho? Não, Deus liberou a graça. Porque Paulo pediu: Senhor, me tira esse espinho. Ele falou assim: a minha graça te basta. Então às vezes a gente acha, nós achamos que as coisas estão mudando e talvez elas estão muito bem. Ou achamos que nada está acontecendo. Ah, e às vezes a gente vem aqui, meu irmão, e a gente quer fazer a manutenção espiritual. Eu nem saio para cima, nem caio para baixo. Estou ali, ó, na média. Tá bom demais. Bom demais a conta. E a gente tem essa ilusão de que nada está acontecendo. Meu irmão, isso é uma ilusão e isso é um engano. Porque eu vou te falar uma coisa. Existem mudanças significativas acontecendo na sua vida no dia de hoje. Você fala: ah, começamos aí um ano com uma nova direção de Deus na igreja, então eu chego aqui e vejo a minha vida hoje e falo: ah, nada aconteceu, eu não consegui crescer. Mas eu vou dizer uma coisa para você aqui hoje: existem mudanças significativas acontecendo na sua vida. E as mudanças, elas não acontecem do dia para a noite. Pensa aí, meu irmão. Quais as mudanças significativas que você vê na sua vida? Do ano passado para cá. Talvez muitos de nós alcançamos lugares em Deus que nós nunca tínhamos alcançado. Isso é uma mudança. Só que também tem muitos de nós que perderam lugares em Deus que haviam conquistado. Tem gente que estava na igreja um tempo atrás e era tudo maravilha, bom demais, tempo bom, tempo especial. Não é isso que a gente fala? E eu não estou dizendo que você está mentindo, meu irmão, porque eu também falo a mesma coisa. Tem sido um tempo bom, um tempo especial. Só que de repente a pessoa, ela já não está mais aqui, ela já não concorda mais. Aí já não é mais um tempo bom, mas já não é mais um tempo especial. Porque alguma mudança aconteceu. Algo aconteceu. Porque mudanças significativas, elas estão ocorrendo na nossa vida. Ninguém fala assim: olha, eu vou me separar do meu marido, da minha esposa, do dia para a noite. Foram mudanças que foram acontecendo no dia a dia. Porque quando eles começaram a namorar, eles eram um casal completamente apaixonados um pelo outro. Eles amavam. E eles se casaram. E como é que agora eles se odeiam? Porque isso são mudanças que vão acontecendo ao longo da vida das pessoas. vida não é diferente, a minha vida não é diferente. Então, eu preciso que Deus libere sobre a minha vida a graça de Deus. Sabe, porque foi a graça de Deus que impediu que Paulo se tornasse soberbo. Não foi o espinho na carne. O espinho na carne foi só o formato da graça. E o que é a graça de Deus? É algo que Deus libera sobre nós. É algo que vem lá do céu, do trono da graça, e é liberado sobre você. Para quê? Para que de verdade você tenha mudanças e transformações significativas no seu coração, para que você se torne um homem espiritual, uma mulher espiritual. Sabe qual é a graça que Deus tem liberado sobre você? em pelo menos em uma coisa que Deus falou aqui, de nós sermos apaixonados, nós que estamos orarmos, se eu não aplicar, sabe o que vai acontecer? Não, você vai se perder. O problema é que existem mudanças acontecendo dentro de mim, e eu só vou perceber essas mudanças quando eu me rebelar contra Deus, porque um dia essas mudanças, elas vão se manifestar externamente na minha vida. Então não fique achando que nada que não está acontecendo nada, porque está assim. Tem gente que daqui a um tempo não vai estar mais nessa igreja, porque não vai mais concordar com a visão desta igreja. A visão da igreja está errada. Não foram as mudanças que aconteceram na vida da pessoa. E o mais grave de tudo é que pessoas não estarão mais na presença de Deus, se é que nela nós estamos. Sabe, hoje eu conheci uma pessoa. Hoje fomos lá no metrô, eu fui fazer um negócio, fui trocar um pedal da bateria por um violão, e eu encontrei um cara no metrro hoje, especialista, luthier. Foi lá para avaliar o violão. E aí a gente trocando ideia com o cara, a família dele toda é desviada. Por que isso acontece? Porque um dia alguém estava na presença de Deus. Ele falou assim: eu nasci na igreja. Alguém estava na presença de Deus e não está mais. Porque mudanças aconteceram. E mudanças estão acontecendo na nossa vida. E eu acho que nada muda. E muitas vezes, nada muda mesmo. Então eu não me torno mais apaixonado por Deus. Eu não oro mais, eu não leio mais do que orava. Nada do que é liberado, nenhuma graça que é liberada, nada do que Deus fala realmente tem uma influência direta na minha vida e muda a minha vida. Tanto é que nós não temos reverência para estar na presença de Deus. Nós ficamos atrasados no culto, a gente vem de qualquer jeito. A gente passa uma semana quebrando tudo no mundão e vem para cá. Quero mais de ti, Senhor. Por que que você quer? Por que que nós queremos a graça de Deus? O que nós estamos fazendo com a graça de Deus, meu irmão? O que eu estou fazendo com ela? Aí Paulo, no 2 Coríntios capítulo 13, ele fala: eu já fui com vocês, eu já fui até vocês muitas vezes, fez, eu não vou perdoar. Porque vocês precisam de decidir se vocês estão na fé ou vocês não estão na fé. A gente precisa tomar uma decisão se a gente quer ou a gente não quer, meu irmão. A gente precisa tomar uma decisão. Se eu quero viver, se eu quero a fé, ou se eu não quero a fé. Porque se eu quero a fé, algo tem que mudar na minha vida. É uma decisão que eu preciso ter. O que eu quero da minha vida? Onde está a minha vida neste momento? A gente precisa decidir. Se nós queremos a graça, se nós queremos a Deus tem liberado sobre nós. Ou se nós vamos ficar vivendo constantemente uma parede de mudança. Isso é uma decisão pessoal de cada um. Quem precisa decidir isso é você mesmo. Mas Deus te trouxe aqui para que você pudesse ouvir isso, para que você pudesse entender que existe mudança que está acontecendo na sua vida. E mudanças significativas. E você não pode parar isso. O que você pode fazer é determinar aquilo que vai mudar. E a graça é o caminho. Tudo que você precisa para que você possa viver uma mudança, Deus já tem liberado. Cara, se você pegar esse mês e você buscar uma adoração intensa, buscar uma santidade intensa, você já vai ver uma grande transformação na sua vida. Não são muitas coisas. Não são muitas coisas. Ninguém possui os mesmos problemas e nem tem as mesmas necessidades. Mas Deus tem liberado na vida de todas as pessoas a graça, a vontade, o favor dele para a nossa vida. E é isso que vai transformar a minha vida para aquilo que Deus quer que eu seja, para aquele em quem Deus quer que eu me torne, para fazer aquilo que Deus quer que eu faça, para ser aquele pelo qual Deus quer que eu seja. E uma última coisa, que você precisa entender, que de verdade precisam acontecer mudanças na sua vida, mudanças na sua vida. E hoje aqui nós já aprendemos algo, que a forma como nós cultuamos a Deus, ela precisa mudar urgentemente. Porque, meu irmão, senão vai ser um culto atrás do outro. Um culto atrás do outro. E tudo vai permanecer igual. Pelo menos assim como a gente fez aqui permanece. Então vai para casa hoje. E pensa na forma como você tem cultuado a Deus. Como você tem tratado a presença de Deus. Como você tem dado reverência a isso. Pensa, pensa. Pede para Deus mostrar para você. Como você chega diante de Deus. Como você prepara o seu dia para estar na presença de Deus. O que é mais importante para você? Pense, eu quero que você pense essa semana. E que você se aplique sobre isso. Que você aplique o seu coração. Meu irmão, sabe o que vem da conferência de mulheres? É a graça de Deus liberada sobre a vida das mulheres. É algo que Deus tem liberado lá do trono da graça, meu irmão. Você pode chegar aqui, ó, de uma forma completamente diferente. Se você passar a semana inteira pensando em como que você vai estar aqui, se você realmente está ansiando por isso, você está desejando aquilo que Ele já disse que Ele preparou para derramar sobre você. Fala para uma criança que você vai comprar um presente para ela, para você ver. Ela fala, ela fica ansiosa o dia inteiro pensando naquilo. Sabe? Quando uma criança vai fazer aniversário, você fala, filho, eu vou fazer uma festa. Ela acorda pensando naquilo, ela dorme pensando naquilo. Ela não vê a hora, porque é algo que o pai dela disse que ia dar para ela num determinado dia. É o que vai acontecer sábado que vem. É algo que Deus falou assim, olha, eu tenho algo para derramar na vida de vocês. A graça, a minha graça, eu quero dar, repartir com a vida de vocês. Agora pensa assim, ó, como você tem visto isso, tratado isso, pensado nisso. Porque é aí que determina a forma como que você vai receber, como você vai cultuar a Deus. E de repente o anseio do coração das pessoas pode ser tão grande, que no dia da conferência a pastora não precisa falar nada. Então eu queria que você pensasse nisso essa semana, que você anotasse isso, que você orasse sobre isso. Não tem problema nenhum se o seu coração não queima, meu irmão. Não tem problema nenhum. Mas você fala, Senhor, o meu coração não queima. O meu coração está duro que nem uma pedra, Deus. Mas eu não quero que seja assim. Porque o Senhor não merece isso. Não tem problema nenhum a forma como você se encontra hoje. Mas o problema é o que você vai fazer com aquilo que Deus está falando para você no dia de hoje. Amém? Em nome de Jesus. Vamos ter um tempo de adoração. Eu queria que você já começasse a meditar sobre isso. Eu não vou chamar você aqui na frente, eu não vou orar por você. Você fique na liberdade, meu irmão. Aqui, ó, entrar no seu.